ti, perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ir perante o teu trono em adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga a Deus, meu. Perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ir perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga a Deus. Se você ama o Senhor, dê uma forte salva de palmas a Ele.